0, posto autorizado no 0, 102.30 graus, 0 69, altímetro agora no 0 no 4. 9-0-4, acionamento 30-0. Qual foi o movimento? 23-0-06. 23-0-06. T-3-8-6, decolado 361-198, controle. 19-8, muito obrigado. Controle Salvador, o TAM 3-2-1-6. TAM 3-2-1-6. Contato radar, contato 3-0-6-1-6. 3216 direto pro ti, senhora? Vou direto pro código. Código, obrigado. T3262, a linha mantém no zero. T320, solo 37. Direita, 1, 2, 1, 2, 1, 2262, colateralizado no 0240 grau 059. Colô 398, Cente, passarei 2262. Controle Salvador, passarei 2262. Passarei 2262, contato cadastro para o Rio de Janeiro. Afirmativo, 90. E controle, após solicitar a prova direta de Vitória da Conquista, por favor. Quem vamos fazer a correção? Segurança para a ONU 80. Passarei 2262. Controle, passa a área do 2262. Algumas informações, podemos solicitar a posição árvore. Proceder ideal para solicitar essa informação. 260 para o ideal para passar a 2262. Tá sim. Proa 260. Vamos para 2060 para a formação, passagem 2262. Fotográfico, passagem 2262. 3193, decolou 41, 1198. Obrigado, bom dia. Então, 3216, vou restringir o nível 360 e vou direto a Buc. Delta 3193, boa tarde. Então, 3193, contato cadastro para o 360, na saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva. Escuta quando puder encurtar a nossa saída. Vou direto, Leda. Obrigado, Leda. Então, 3216, chama Recife na frequência no 2685. 315, deixa para 2 mil pés, ajuste 014, autorizado final, reporte estabilizado. Agora 2014, reporte final, estabilizado. 2226, autorizado, Roger. Autorizado direto de fora da Conquista, passando de 2262, agradece. Cadê do 2262, Campo Centro Recife, frequência 260. Alemanha 26, autorizada a chegada. Bom, desce para 4, eu peço a lista 04, quando ideal. Oi, dia, Lagoinha. Ou 2018, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível 050. Só pro de Sato, gol 2018. O número 64, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível 0 mesmo. 2018. Desça para 2010, ajuste 04, autorizado final, reporte estabilizado. Afirmativo, reporte estabilizado. Tango Índias e Pouso Luz, contato radar, a 62 milhas, sudoeste de Salvador. Você sabe o que está acontecendo? Até 50 mais visuais, 50 mais uma point. Mantendo o nível visual do Armando 5, está autorizado a manter essa PROS, mas então mais à frente só poderá interferir com as aproximações do Salvador. Aproximadamente 12 é zero autorizado, assim que eu já livro a nossa tour de aproximação. O número 64 está no nível 050. O 416, o centro da Senhora da Mária, desce para o nível 060. Confirma. Linha de cola funciona 0220 graus 0 menos. O número 64 desce para 3, seu pé, mas eles fizeram. Já vai ter tudo. com a turma 6, reduza para 2309, para 2050. Um 4-6 ali, mantém o no zero. Sente a porta no final do trip 5626, então vai seguir como o número 3 na aproximação inicialmente. Controle 1098, boa tarde, tá 3805. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3805, decolou, passa meu pé. TAM 3805, contato cadastro para o 340, filha da Euleda. Da Euleda, TAM 3805, pode valer, né, direto? Autorizado, direto. Direto, TAM 3805. CLS, gol, 208. 208, torre, 1198. 1895, obrigado. O 1964, desce para 2 no pé, autorizado final, retorno de subida. O 1964, desce para 2 no pé, autorizado final, retorno de subida. Copiado, trip 5626. Boa tarde, gol 208, no Simpra contra embaixo e travado. Gol 208, ponto autorizado na 0240 graus, 049, boa tarde. Livre pouso na 10, gol 109, obrigado. 5486, decolou 061198, controle. 5486. Boa tarde, 35486. Fazer uma parte da TV. 35486, contato radar, estou para 200, contexto do mundo. 1964, Decolou 2098, só 09, direito 91, décima 1. Livre posição no 164. 3283, chama quando visar a na final da 90. O mesmo ali, mantém posição 90, se prova decolagem 5 autorizado. O monumento de estacionamento é constante por mais esquerda na proa 045 intercepção. Utilizador reporta estabilidade de 72 mil, sobre esse lançamento final ao portão 72, que está agora com 1 unidade de ground speed a 5 milhas de estações, por isso o conseguido a vetoração. Está na proa 045, nessa proa acerta o localizador. Localizador, que é o número é? 126, torre, 1.285. Que é o número é? 3805, chama, receita 251. Uno 164, solo 1-1, direita, 91, décima 1. Afirma. Brasil, boa noite. 3, decolagem autorizada na 0, 2, 3, 0, grau, 0, 5, 9. No 397, mantém a ponte de espera da 0, vem informação, tem sequenciamento agora apertado 2 para a frente. Posso autorizar a decolagem. Sua nominha, destra 2, meu pé. Posso autorizar. Sua nominha, destra 2, meu pé. Sua livre. Controle 198, obrigado, senhorita. Bom domingo, 83. Obrigado, você também. Controle Salvador, boa tarde. 03283, decolou na Arbor. 03283, contato radar, super 360, perfil Arbor. 60 no perfil da Arbor, 3283. Azul 4196, sorri, 1.89. Boa tarde, Azul 4196, passo externo, tempo de trabalho. Azul 4196, número 2, só para finalizar, guarda para sair. Quebec Tempo. Gente, mantendo 800 pés, mantendo visuais, por frente. Pouso 3100, 2100 graus, 059. Sempre pouso 3, 2, 6, autorizado a chegada Mari, deixa para o nível 0. O 3283 pode voar, elefa o orbito, senhorita? Elefa. Elefa na próxima. Turno no meio, salvo no meio, direita no 2, 1, décima 1. Esse 5486 é uma Recife pro 260. Esse 5486 é uma Recife pro 260. É uma Recife pro 260, boa. No 885, após pelo desse dos 2000 pés, autorizado sinal, reporte de estabilidade. A 7, pelo no 8, 1198. 198, boa. Controle de gol 1397. Bono 397, contato adapto para o 360, saída da Euleda. Da Euleda para o 360, assim que possível, uma proa à frente para o 397. Direto Leda, o Bono 397. Proa de Leda, 397, grava. Diga, Mike Delta. Quilo Quebec Serra, reporte rotatório do Jorge Campos. Delta. Prossiga para o controle. Confirmaram a frequência? 7-18-95. 18-95-185. A opção vai ser só o ILS, vai vir visual, vai interceptar a radial 230, o controle não entendeu. Torre Salvador, boa tarde, com 885, passou o marcador de carro. 1885, ponto autorizado no 0, 200 grau, 059. Livre pouso no 0, com no 885. Quebec Serra, torre, 1885. Quebec Serra, ingresso na final da 17. Chama 326 para 2000 pés, ajuste 014, autorizado final, reporte estabilizado. Gol 1397, uma Recife no 251. Continuando para o gol 1397, 251. Sim, mas... Serra, solo 28, autorizado com o Jean. Livre direita na papá, professor. Delta, curva esquerda, abandonando a linha litoral, cruza o sinal da 1-0 e chama de Navarro. É 326 Torre, 1-1-2-1. Correcionando 326. Estabilizou com o Fortaleza 10, isso aí. 326, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Guarda. Base na 1-7, base cruzada. Baixa do Delta, pouso para irado, capitano 7210 grau, 061. A base é 1-7, então, baixa para a bola, autorizado, pouso na 1-7, papapá, mais que não. Uma milha já passando externo, passei para você, né, minha filha? Sim, autorizado no 0200 graus, 0 menos. 2206, obrigado por autorizar a você, minha filha. Informação, helicóptero por 1, caso parado, está sendo 7, capítulo 5, área Alfa 33, direito, motor de decimal 1. Zero, grau 0 menos.